Os irmãos Ellison e Joninho, é talento puro ao seu dispor. Live, live. É agora, meu DJ. É assim que eu gosto. Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Tá todo mundo pronto, família? Então segura que lá vem bicada. Contem comigo, porque eu estou chegando para comandar o show do Águia. 5. 4. 3. Live. 2. Live. 1. Subindo! Abre duas asas, Milagre! E dá-lhe bicada! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Alô, Colares! Estamos na área! E queremos contar com vocês, porque a festa de hoje foi especialmente pra você! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou em Colares! E a galera põe a mãozinha pra cima! E recebe essa rajada! Dá-lhe meu pop assim, deixa! Cinco, quatro, três, dois, um, já! Everybody's going to the party, have a real good time. Valendo, porra! Quero ouvir vocês aqui cantando assim, ó! Endoida! Endoida! Endoida! Endoida! O bagulho indoidou. Mas meu parceiro Fábio, obrigado pelo apoio, pelo carinho, por toda essa paternidade e parceria. Obrigado, Renan. Obrigado, Badu. Obrigado também ao meu parceiro Carlinho. Mas vamos deixar em papo que aqui é uma atrás da outra. Tá. Joga e dá solteiro, joga e dá solteiro, joga e dá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Joga e dá solteiro e joga a mãozinha pra cima e dá um soquinho no céu. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho. Pra botar pressão assim, ó. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Um, dois, três, vai! Pre, pre, pre, pressão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Fazer igual na abertura da Copa do Mundo, assim ó. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. Bora pra direita, bora pra direita, bora pra direita, bora a minha direita e esquerda de vocês. Direita, esquerda, direita. Quem foi que assistiu aí, Luiz, aqui? Quem foi que assistiu a abertura da Copa da Rússia? E a Rússia, com esse efeito de aparelhagem no estado do Pará, no Brasil, é só o pop. Com toda humildade e respeito a todo mundo, mas é só aqui. E deixa esse líquido aí te lavar, que não tem problema não, ó. Bola passeando! Passeando! O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco. Mas o papo é o seguinte, eu tô vendo que tem remixo aqui. Cadê a galera do Leão Azul aí, galera do Remo? E se tiver alguém do Paysandu, responda a altura. E se a torcida do Remo se achar melhor, grite mais alto. E se o Paysandu é campeão da Copa Norte, grita bem forte. E se a torcida do Remo também não perde, grita mais alto. E quem é do pop, grita é... E você... Não, tudo bem. Tudo bem que saiu um gritinho aí pras profissionais do sexo. Porque eu acho que não existe puta. Puta é coisa do passado. Hoje em dia são profissionais do sexo. E respeitem as mulheres, pelo amor de Deus. Respeitem as mulheres. Então, Alisson, quem quiser, canta como quiser aí, ó. Um, dois, três, você! Já senti que tá parando essa onda. Eu acho que até julho. Ô Duda, essa parada já morreu. Porque a onda agora é a gente cantar assim, ó. Presta atenção. Um, dois, três, vocês. É cocada boa, não é? Aí tu vai logo ensaiando, vai logo passando pra galera, prepara esse vídeo aí, põe na internet, diz o Juninho, disse que a parada vai ser assim agora, o Wesley também falou. Então bora fazer mais uma pra gravar agora, pra gravar. Um, dois, três, vocês. É cocada boa, não é? Então explode! Eu falhei bem, amor, eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu ainda me amas, só mais uma chance, eu só te peço. E aí, rapaziada, tudo filezão, tudo bacana. Só mais uma chance, só mais uma chance. E eu quero chamar agora o meu chume, o DJ som, meu maninho! O show vai começar, o show vai começar. Bora, Juninho! Na verdade, já começou há muito tempo. O show vai começar. Com o Nandinho, com o Tomix e com toda a nossa galera. Quem é de Colares aí? Bota o bracinho pra cima, por favor! Quem é de Colares? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha! Bora, bora, bora, bora, bora! Santorini. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Agora é no 18ão. Bota essa mãozinha. Bota essa mãozinha. Bota essa mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola aqui no pop, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, isso, DJ Edson, agora peraí. Só no solinho pra galera. Isso aqui cantar. Combina com você, Mortadela. É seu esse aqui. Combina com você. Eu não tenho discriminação em nada, mas combina com você. Ok? Um, dois, três, libera! Oh! Ela rebola e eu dou bicada. Santorini. E eu dou bicada. Tá de bicada, Renan! Agora muda, muda, muda, muda. Não corre, muda, que a galera te quer aqui. Sacode, garoto. Dag, DJ Edson. Olha o celular lá. Vamos lá, DJ Sander. Então só pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no teu patate. Procura o número dela, pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade, comecei a catela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade, comecei a catela. Liga, liga, liga, liga, liga, liga, vai, liga, liga, liga, explode o bagulho. Cima, só quem torce pro Flamengo segue o líder. Quem é do Flamengo e quem bota fé que a seleção brasileira vai ser pentacampeã, hexa. Quem é do Brasil? Brasil! Libera! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Uou! Vai! Solta! Solta! Libera! Deixa pegar o fogo dos cachorrões aqui. Tá faltando mulher pros cachorrões, irmão. Bota, bota, estremece, Edson, do jeito que só você sabe fazer. Um, dois, três. Meu parceiro Rodrigo do GDU. Fala, Rodrigo, saudade de você. Faz tempo que você não aparece no pop, hein? Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E os cachorros? O que me fez sofrer? Me fez sofrer. Diz, diz. O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal. Eu vou ficar. Bora dançar, bora curtir, bora liberar. Balde de cerveja aqui pra mim, meu irmão. O que me fez sofrer? Diz aí, diz aí. O que me fez chorar? Alô, seu biquíni, coordenações de produções do pop, abraço de eventos. Vamos pra cima, vamos pra cima. O que me fez chorar? Tá ali, DJ Alisson. É assim, ó. Você partiu meu coração. E se pra DJ apaixonado por vocês. Tanto Pop Live quanto Pop Som. Enquanto tiver o prefeito Camarão, a gente vai estar aqui sempre. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa Super Bis de Viseu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Bora DJ Alisson, sacode, sacode, sacode, sacode, agora vai, vai, vai. Deixa tudo no escurinho. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Tem que ser agora, viu, maninho? Apaga tudo, ó. Quem é que não tem hora pra chegar em casa? Por favor, bota o bracinho pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa. E é o seguinte: quem é que vai acordar meio-dia amanhã? Bota o Brasil pra cima! E quem acredita que o Brasil vai dar-lhe uma cipuada na Suíça aí? Bota o Brasil pra cima também! Agora, pra liberar! 3, 2, 1, vai! Tentei, Ellison pirou de vez! Pou, pou, pou! Tentei, tentei, Ellison pirou de vez! Pou, pou, pou! Tentei, tentei, Ellison pirou de vez! Playboy, Cleo manda uísque pra nós, hein? Que hoje no crocodilo vai ser rock doido. Oh! Ah, mas só de eu falar esse bagulho que eu esqueci a música, pá, dá pra se colocar. É, aí não funciona. E quem tá feliz vai curtindo com o Alice Juninho Bob! Bota pra cima, bota pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palminha e bate na palminha, palminha, palminha, palminha. Vai! Quem tem uma amiga malandra aí? Agora abraça tua amiga malandra. Abraça, abraça. Quem tem um amigo malandro? Abraça o amigo malandro. E quem é amigo? Quem tem um amigo? Quem tem um amigo? Quem? Essas malandra, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vai, Alisson! Essas malandra, assanhadinha, só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Arruma o Red Bull aí pro neguinho, rapaz, que ele tá morto. Nova, nova, nova, nova, nova, novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, não é nada, vai. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, vai. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Tem mais jeito, por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão. Quero ouvir! Ô, oh, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Oh, se eu tiver solteiro, se eu tiver solteiro, suas amiga Putiane, eu vou comer também. Suas amiga Putiane, eu vou comer também. Suas amiga Putiane, eu vou comer também. Suas amiga Putiane. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, v Vem que eu quero ver agora, vem. Nosso amigo Buda está com a gente, Alisson, rapidinho. Nosso amigo Buda já está aqui com a gente, vamos ver os playboys da praça também, junto com o caceteiro Bruno Digital. Eita, coisa boa! Ele abração também, Alisson. A galera do Guamá em peso aqui com a gente. Um abração. Alô, meu maninho Reinaldo, da Fazendinha. A novinha linda, que mora aqui no lado, tá cheia de papinho. Bumbum gostosão, corpo seduzido, foi por isso que o doguinha se encantou. Vem e bota, vamos fazer. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Vai cantando e vai dançando, vai. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão. Ai, pabatão, meu Deus, pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Que pabatão, grandão. Dá-lhe, maninho, dá-lhe, maninho. Chegou final de semana, sabadão. Nós jogou o boné pra trás, na orelha o balão. Mais tarde é hora de baile, vou fora a branqueia delas. Hoje é pau, piranha da favela, hoje é pau. Piranha da favela, hoje é pau. Piranha da favela, hoje é pau. Joga a mãozinha pro alto! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Quem é que não deve nada pra ninguém? Bota o bracinho pro alto também aí agora, vai! No balanço do gigante, o chicleteiro vai dançar. Tutatá. No balanço do chicleteiro, o chicleteiro vai dançar. Tutatá. Tutarará. No balanço do chicleteiro, o chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson aumenta o som pra galera sacudir. Junina, meu irmão, não pode faltar isso aqui de jeito nenhum. Eu fiz uma fogueirinha. Oi! Tomou conta do terreiro. O barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar a sorte da beleza que isso. Ele abraço, Alisson. Ao nosso amigão, doutor Rodrigo 3D. Alô, Rodrigo! Rodrigo! Até o São Royal, maninho. Minha sereia, São João é um amor. Ele também, a Vanessa. É muito amor envolvido e muita curtição no pobre. Segura aí, tio rei. Bora, malucos. Bora, Rodrigo. Live. Eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate. Parecia o quê? Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra dança, cossaco dança agora. Na dança do cossaco não fica coça fora. Vem pra coça. Meu parceiro Lourinho Pop! Lá de São Miguel do Guamá! Alô, Lourinho! Rompendo fronteira! Tadinha de sonho! Mulher guerreira. nada, nada. A doutrina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca de medeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai. Ui, ui. Do site Melody Brasil. Brasil, galera do site Melody Brasil. Brasil. Ele abraça o nosso amigão. Alô, Darley Dung. Zezé. Fala, danada, o que é que você quer, hein, véi? Zezé, bem basiquinha. Quero saber se tem alguma mulher a fim de dançar aqui no palco. Eu quero duas mulheres. Tem alguma aí a fim de dançar? Só vale se tiver solteira pra dançar aqui no palco. Por favor, Mortadela, você é o rei das mulheres. Lá do Jurunas, lá da Jacó. Sobe aí, duas mulheres. Pra ganhar CD ao vivo no Pop. Chama, chama, vai, vai. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer. Vai. Que eu boto pra Colares. Bota a bunda pra mexer. Que eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer. WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisa com o bundão no chão. Vai paralisa com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisa com o bundão no chão. Vai para, vai para, vai para, para, para. Vai para, vai para, para, para, para, para. WM, bebê, eu tô bonitinha. Loma, cê bruta. Eu costumo dizer que nas festas do pop o bagulho é louco mesmo, hein, meu? Bora, DJ Alice, como é que é o bagulho, hein, maninho? Bagulho é louco pra toda mulher. Ela dança a noite toda na pista, que mulher danada. Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança. Dançando nada, dançando nada, vai, vai dançando, vai. Quer mais uma, bebê? Então toma, vai. DJ Ellison. Agora! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Dum dum dum dum dum. Dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. E aí, Lori? Dum dum dum. Dum dum dum dum dum. Pra mim você é a número um. Tá aqui presente com a gente, Lori. Dia 7 de julho, galera. Você não pode perder. Aqui no Luzi, lançamento do cantor Marley, Thierry e Panda. Tá todo mundo convidado, pra mim você é a número um. É o quê? É que o povo se estressou porque a gente se juntou. Apenas se juntou, né, bebê? Mas me perdoa, meu amor. prepara que vem aí o Kevinho. Kevinho Super Pop, dia 14 de agosto. Em Belém, galera. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Ah, moleque. Um abraço aí, o Cleiton do Bonjú do São Francisco. Tá aqui com a gente, Nicolares. Meu amigo Fábio. Meu amigo Buda. Meu amigo Renan. Meu sindicato. Essa aí eu quero ver vocês com a gente, Super Pop MC Kevinho, em Belém, dia 14 de agosto. Véspera da eleição do Pará, véspera do feriado. Vai ser um showzão, hein? Showzão, hein? Alô, Megia! Onde é que o maluco de lanche tá que eu quero ir lá com ele, meu irmão? Aí a cara disse, meu irmão, pelo amor de Deus. Os motoqueiros fantasma também. DJ Gerson, Batidão, DJ Murilo, Rogério Bordô e o tal do de menor. De menor, de menor. DJ Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. Bora cantar assim, ó. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesa. Tá tudo bem ou não tá? Tá tudo bem. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. Colares. O amor que eu sinto por você. Vinícius, bota aí no telão, por favor. O mito dos lanches. Bota aí no telão o mito dos lanches. Ele tá aqui ao lado. Ao lado da mito também. Que é a Carlinha. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido. O ritmo da Copa, meu irmão. Mercadinho Bom Preço, junto com o Fábio Filho. Olha, o filhão do prefeito vez, Camarão. Bora, Fábio. Eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco que tu vai ver. O Nando do Bar, show mozão. Lá da Fazendinha, galera da Fazendinha aqui com a gente, obrigado mesmo. De coração. É prazeroso tê-los no show do Pop. Mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. E os Pet Lógica também. O Pedrinho, o Edinho, Suí, toda a galera do Jangolândia. Galera liberou geral agora, eles vão começar a tomar todas. Eita coisa boa. O Pop. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o seu amor? Eu confiei, entreguei meu coração a você. Ellison, você do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa farsa de amor? E parabéns! E parabéns a você que me fez entender. Minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Ai, DJ Ellison. Quer aprender uma dança que é bom demais? John Hill! Vai bem ser a batida do papai. John Hill! E treme tudo quando solta o batidão. Solta a cor, né? John Hill! E rasga a porra desse grave do paredão. Ei, ei! Boa! Hoje no Bração disse Juninho, quem tá mandando gelada é o Tomás Pureza, o rei do periquitinho. Alô, Tomás, meu parceiro Gemac, meu convidado, ele também, o Renan Moraes, Lucas Moraes e o Barro Andes, Luciano Moraes. Já tá se formando outro Barro Andes na família. Uma gelada. Não era pra ser, mas agora depois você tudo. Alô, Bozo! Foi logo que o sol se. Manda um balde aqui pro Águia, Bozo! A comemorar o sucesso do Forró dos Namorados, papai! Papai! Aniversário dele em julho, Ellison! Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a meu amor. Só quero ir se você for. E quando eu não sei, já é cair de paraquedas. Eu tinha tanto espaço, fui pousar logo no seu abraço. E quando eu não sei, já. Meu amigo Davi Romarinho! Cai de paraquedas. MDV! De Piquiatuba! Piquiatuba! A Lara mandando muito chope, meu irmão! Um abraço! Sucesso no geral, Jorge Matheus! E vem, Salvador, vai, Salvador! É bacana a fumaça da Rivaldo! Fica bacana, fica bacana, fica bacana! Mas foi, agora não vem, depois começou tudo! Foi, logo que o sol se pôs. Apaixonei num beijo, você fala o boss, eu deixo, quando eu vi já era cedo, cafezinho não me vejo. Eu que duvidava do amor, tô aprendendo a mandar flor. Dale, DJ Ellison! Mandando o som. Agora que cresci, você não para de. Meu parceiro baleado. Ele também, o Dunga da Vigia. Em companhia do nosso padrinho Bozo, maninho. É. Para as pessoas também em parceria. Tudo muda. Que nos ajudou a fazer esse forrozão hoje. Agora, se não fosse aí o nosso prefeito. Camarão. É. Secretário Fábio e também o Buda. Realmente não seria possível, hein? Alô, Carlinho, é na pegada, papai! Papai! Meu amigo comunicador, Reginaldo Vale, da Rádio Maté, de Vigia, tá com a gente. Alô, meu comunicador, Reginaldo Vale, daqui a pouquinho ele vai dar uma palhinha, papai! Perfeitos momentos, quando juravas amor. Guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão. O meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Oh, curtir os melhores sucessos. No arrasta povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no águia. Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. Alisson, Juninho, Pum, Nandinho, Nandinho, Nandinho. Ainda tem o Vitor, papai. Você faz parte. Eu me entrego ao seu jeito. É o Super Pop. Eu me entrego ao seu amor. Com um rosto tão lindo assim. Você me apaixonou. Ah. Agora que toco em ti. Arrais, me dê mais, se sonhei, foi com o anjo do amor, foi tão bom, mas foi pena que acabou, me dê mais, muito mais! Emoções é Pop Live. Não existe fronteira. Pra quê? Pra quê? Pra você durar. Aí, Gimarque. Não existe barreira que eu não posso. Não existe fronteiras, Luciano. Não existe nada, somente Deus. Meu amigo Everton, família Pantanal também. É muito chope, papai. É muito Deus. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Tem a carreta Shot Sound no forrozão do índio. Irmão, bagulho vai ser tenso, doido mesmo, viu, garoto? Toma lá! bicho! Ó! Não complique, não sou mais sua. Muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Um mais um dá dois, menos você sou eu. Vou viver o meu amor, sei que sua não sou. Banda, desejo proibido. E ali somos chegando. Os cachorros mandando ver eles. Ai. Segura mais essa, mais essa. DJ Ellison. E a galera fazendo bonito aqui, Ellison. DJ Bruno Digital, o caceteiro. Aqui comigo, toda a galera da embarcação, o Deus é Fiel. Junto com a Loura do J-Sum. Toda a galera do bar do Sorrisal. Alô, daí, super abraço. O Márcio de Marituba, o meu amigo Júnior Coelho, também da de fronteira. Bora Vinícius Silvio! Bora todo mundo pra Marapani hoje, garoto! I'm a beast when you're coming on. Into the future, Cybertron. All the faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause what am I doing? What am I doing? We got the big guy 808. That boom boom in your time. Hey. Hey. Hey. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Vai botando, vai tirando, vai botando, vai tirando, vai botando, vai rolar isso. Vai pra cima! Dale, garoto! DJ Alisson, sacudindo, mixando, batendo todo mundo pra cantar agora, garoto! O Top DJ Daniel, o Perema 1 e 2 também tá aqui com a gente. Pra quê, velho? E as damas, o Damas do Rock, Juliana e todas as meninas. Para Vanessa, bora sim, minha. E aí, Ingrid? E aí, Ingrid? Qualquer coisa pra ouvir, tua voz é marvel. Lucos! Do que vale procurar por ti. Galera, vai assistir o jogo do Ingo Malucos e depois todo mundo no punch da Copa na Fazenda Show! Peraí, peraí, peraí, que sábado tem Marapani perto de Marudá! Rodrigo, o bagulho doido rola lá no sítio do Thomas, hein? Em frente ao portão do teu prédio, não era fixação. Esse set musical aí é pra nós, DJ Rei, o tio Rei da família. Não apaga, não. Live. Bora, meu live. Live. Agora, papai, assim, ué. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop. Prepara, Douglas. Veia, sexta, sábado, domingo. Acende as chamas, meu águia. Águia. O pop na pop toca qualquer dia da semana, bro. Fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar. Família vai endoidar. DJ Zélio e Juninho, respeitados no Pará. É pop, é pop. É o Águia de Fogo.